André Cedeiros, o moral de Ibi Coara. Não faz cara de bunda não, porque nós é cara de pau. Agora é seu paredão. Uma semana nas conversas, mas hoje ela vem aqui. Já mandei buscar o chá, que ela curte o verdinho. Tu vai dar uma sentadinha com calma na minha piroca. Quero ver tu sentando de frente, depois de costa. O DJ God, o DJ God. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo. Hoje eu quero uma chica nele e rebolar bem gostoso. Hoje eu quero a bunda nele e rebolar bem gostoso. E vou jogar a bunda nele. Vou jogar a bunda nele. Sentando no macete. Sentando no macete. Sentando no macete. Sentando no macete. Sentando no macete. Sentando no macete. Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo. Semana nas conversas, mas hoje ela vem aqui. Já mandei buscar o chá, que ela curte o verdinho. Tu vai dar uma sentadinha com calma na minha piroca. Quero ver é tu sentando de frente, depois de costa. O DJ God, o DJ God. Oh, no.